sombra e bota terror. O sistema nos pilantra, talarico invejoso. Conselho de vingança e os versos periculoso. Narrando a violência e seus modos operantes. Aqui mais um sobrevivente da capital do sangue, onde a polícia deita e rola. Bagunça na quebrada, injetamos a paz na mente da molecada pra não roubar, não matar, não ostentar. Não dá motivo pro demônio de farda te fuzilar. Pode crer, compadre, chega junto, demorou. Apologia do gueto, voltou, levando o rap a sério sem se contradizer. Defendendo o povo pobre da elite do poder. Uma rajada sonora de ideia firme e positiva. Aqui é o rap gangsta cearense nas ativa. Apologia, apologia, apologia do gueto. Que acreditam no Brasil melhor. Criticados pela mídia, respondemos o B.O. Do repórter carniceiro que banca o juiz, que filma corpo por dinheiro pra fazer rico feliz. Dessa classe mais que imunda eu conheço os planos. Não sou Rousseau, mas acredito que o povo é soberano. Enquanto o crime impera em cada canto do Brasil, vida inocente que se perde no disparo dos fuzil. Bato na mesma tecla em cada letra de rap. Educação, revolução, o incentivo é os moleque. Não é pelo dinheiro, é pra favela refletir, mantendo a humildade que chegamos até aqui. Rima a realidade do nosso cotidiano, injetando informação na mente de cada mano. Enquanto houver miséria, injustiça e exploração, o APG vai estar nos palcos fazendo revolução. Apologia, apologia, apologia do gueto, gueto, gueto. Apologia, apologia, apologia do gueto, gueto, gueto. Apologia, apologia, apologia do gueto, gueto, gueto. Escorrer no chão da periferia, vai ter verso agressivo e revolta presente na rima. Se tiver polícia exterminando o inocente, vai ter apologia na vanguarda batendo de frente. Não viemos pra agradar, tão pouco pra dividir. A ideologia de protesto é pra fazer o sistema decair. Mas o som não tá na rádio, na TV eles não passam. Mas é inimigo, mantém vivo os moleque da quebrada. Palhaço nas camisas com a sigla do APG, presente nas favelas, mó respeito, pode crer. Não tamo à venda por evento, é sem panela e sem banca. É o certo pelo certo e nós não fecha com pilantra. Três alva caminhada e verdade no legado. E se for pra ter má fama, preferi um anonimato. Dos campos de extermínio entre as miras de tiro, aqui a guerra só acaba com a extinção do inimigo. Apologia, apologia, apologia do gueto. Apologia, apologia, apologia do gueto. Apologia, apologia, apologia do gueto. Apologia, apologia, apologia do gueto. Black boom, black boom, black boom.